Vector 3, 6, 6, 6, 8. Para o 98, para o Pushback, acionamento, posição 1. Torre 198, decimal 95, Chanel 6258. 6258, reporte 372 com 1015 na JUS. Passará o 372, beleza. 1228, no solo 23, a livrar, chame 219. A livrar 219, só 22, boa. 1170, tá pronto? Tá pronto. Alinha e mantenha as manobras. O tráfego na final é 6 milhas. Estimativa agilizando ali, mantém 1-0, 1-1-7-0, boa noite. Boa, agora pista livre, linha decola, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Linha decola então, 1-1-7-0. E via Alfa Quilo para o pátio de carga, posição 5 Lima. Alfa Quilo, pátio de carga, posição 5 Lima, gol no 2-2-2. Sente o Chanel, tráfego avistado, aguarde pista livre, 37 da Goiânia, iniciando rolagem. Guarda. 136-64062. Boa, no 172, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado a final do procedimento terminado, reporte passando 366. 2500 pés, repassaremos 366. Gol 1-1-7-2. Chanel 6258, pouso autorizado, pista na 0, no 20 graus, 1-2 nós. Thank you, Leroy, pouso 1-2-0, decola os 25, Salvador, 208, bom voo. 208, bom serviço, já. É a direita, só tem a esquerda que é a Kilo para o Pátio 3. É a carta que está mostrando aí a Taxi 6 Delta, não é isso? Obrigado então. Deparo, 1-1-7-0. Chanel 6258, solos 27, a livrar à direita, chame 2119. Livraram 2119, é 6258. Ah, POB de 191. 91 POB, 2 horas e 45 de autonomia, alternativa é Recife. Azul 4062 está estabilizado na final. 4062 completa a final do procedimento, torre 9895. 1845, obrigado. 9595. 1895, obrigado. Era chama a torre 10895. Boa noite, bom trabalho. 1098. Boa noite, Oxiné 6258. Ingresso, taxi Alfa Kilo para o pátio de cargas, posição 1 Romeu. Alfa Kilo, pátio de carga, posição 1 Romeu, Salvador, Angol 1098, mantendo a ponte espera visual para a nave na final. 1098 é o tráfego na final em Breia da Azul, após a passagem autorizada ali, mantém. Após a Azul, ali mantém, pistão 0, Gol 1098. Zona, ou correção, TAM 9510, chame Recife, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10. 2835, 2510, TAM 9510. Boa noite. Ok, sim, tio, o Chiné 6258, eu vou dar uma coordenada com o Fran. Eu acho que tá chegando aqui agora. 4062 no solo 31, na livrar direita, chame solo em 21, decimal 9, boa noite. Gol 1975, alterno 2545. Vai 5245, alterno Recife, pegou 1970, bom serviço. 1972 está estabilizado, aí na 1972 completa, torre 18, decimal 95. 95, obrigado. Salvador, gol 1972 estabilizado, aí na final da 10, decisão. Gol 972, continua a aproximação, aguarde pista 10 livre, 37 da companhia, iniciando a rolagem. Gol 1972, aguardando. Boa, controle. Sol 098 aos 33208, morro. Obrigado, bom trabalho. Sol 72, pouso autorizado na 0, vento 1 no 0 graus, 089. Livro no 0, 1 no 72. Good evening, Air Portugal 024, stand by, copy to QNH 1015. QNH 1015, Air Portugal 024. Deu essa informação, o 1172, tráfego cruzou a frente, falou a mesma coisa, já foi acionado a técnica, obrigado. Tá. O 972 no solo, os 36, livrar à direita, 219. 219, Alfa, reporte antes da Taxiway Juliette para ingresso no grande pátio. Alfa, reporte. 098, chame centro e fica no 2045. Pode repetir a sequência, por favor? Afirmativo. 126.85, alternando 125.45. 2685.25. Obrigado, boa noite. 172, ingresso taxi Juliette, portão 7. Juliette, para pé. Salvador Airport, call 024. We are ready and ready to copy current. Okay, it's approved to Lisboa, flight level 390, via Prozulu 10 in Italy, runway 10, left turn, Puka, departure, Papa Uniform, Charlie Alpha, departure, depart, transition, Zulu India, Papa Alpha Romeo, transition, Salvador Control 120.8, and scope it's 5145, Air Portugal 024. Air Portugal 024 is clear, so we send flight level 390. Departure runway 10. After that, by the left, Puka departure, depart transition. Departure frequency will be 120.8, squawk 5145. Are you ready to push and start up? In 1 or 2 minutes, and by the moment we are enabled flight level 390, request level 370. 370, okay. I will coordinate with the ACC Center, San Portugal 024, standby. 30 seconds. San Portugal 024. Airport Scholar 024, we are ready for push and start. Okay, it's approved, the push and start, Porto Aéreo Taxi, Portugal 024. Push and start approved, Airport Scholar 024. Salvador. Go ahead for Airport Scholar 024. The flight level now is 370. Flight level 370, Airport Scholar 024. Portugal 024, ready for taxi. Yeah, Portugal 024, taxi approved via MAE, from taxi India and Alpha until 104.10. When we are in contact, tower 118.95, 218.1015. Airport 024, continue via main apron, then India and Alpha. When ready, contact tower 118.95, 218.1015. Good night. Salvador, bom dia, coach 9035. Boa noite, Salvador. Prossiga. É o Colt Cargo 9035, autorização Guarulhos. Colt Cargo, é isso? Positivo. Ei, boa noite, Colt Cargo 9035, autorizado em Salvador, Guarulhos. Nível 360, via o Brasilões, Taubaté. Decola pistão 90, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador, frequência 120.8. Transponder 5147. Conto carro 9035, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesubo 10, Taubaté, decolando a 10, curva direita da El Leda Motiva. O controle é 208, transponder 5147. Corretíssimo, pátio de carga, chame pronto para pushback e acionamento. Salvador, boa noite, a 3170, descendo 150 na chegada a Mari. 3170, sendo identificação, vou direto ser a Vitor 366, desça para 2500 pés, existe 105. 2500, vai fazendo um leve desvio direito na proa de maio, assim que possível vou ser a Vitor 366, confirmando? Afirmo, sou número 1 na aproximação, vou ser a Vitor 366. Desvio à direita, só para evitar um cúmulo, se tem que possível, vou usar o servidor 366, 3167. Boa noite, Salvador, bom dia, vou no 592, na Alfa. Vou no 592, boa noite, sem identificação, vou direto ao servidor 366, descendo para 4000 pés, vou ajuste no 0105. 1015, desce 4000, na proa do servidor 366. Salvador Tower, boa noite, airport Escola 024, ready for departure. Portugal 024, clear for takeoff runway 10, in this 100 degrees, 08 knots. Following up and takeoff runway 10, airport Escola 024. Zero autorizado final do procedimento na porta. O 024, decolado 00, controle 208, 1208. 08 é Portugal, 0 do Fogo, boa noite, obrigado. Boa noite, é Portugal, 0 do Fogo, Airbus. Portugal 024, radar contact on departure, time flight level 370. After 2,000 feet, fly heading Jomo. After Jomo, fly heading Zipa. 2,000 feet, left to Jomo, then Zipa, Portugal 024. Autorizada sinal RNAV, reportando passando terra de 366, então 3170. Reportando 366, autorizada RNAV, 3170. Reportando 024, climb restricted to flight level 350, climb to flight level 350. Climb flight level 350, Portugal 024. Confirma a frequência da torre, 3170. 118, decimal 95. Obrigado, 3170, boa noite. Torre Salvador, está 3170, boa noite. Está 3170, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 10 graus, 08 nós, ajuste 10 no 5. Autorizado, pouso na 10, com incêndio, está 3170. RNAV da 10, ficou no 592. 592, autorizada final RNAV, descendo para 2500 pés, ajuste no 095, reporta para o 2500, autorizada RNAV, voo no 592. 024, contact visit center frequency 126.85, if unable 125.45. 125.85, 125.45, boa show, 024, boa noite, obrigado. Salvador, 3520, muito boa noite. 3520, assino identificação. Voo direto na órbita 366, descendo para 2500 pés, ajuste no 0 no 5. Desce, plano 50 mil pés, no 366. 2500 pés, pro de órbita 366. 2500. Bono 592 completa final do procedimento terminado, turno 98. Vai chamar a torre agora em 1895, confirma. Ativo. Obrigado, Bono 592. A 3170, solo 10, livrar a direita, chama 219. Ao livrar, chama 219, a 3170. Salvador, voo 1592. 1592, boa noite, agir altímetro 0015. Continua a aproximação, aguarde pista 10 livre. 1015, vai aguardar pista livre, voo 1592. 592, pista na 0, livre pouso autorizado, vento 100 graus, 08 nós. Pouso autorizado, não no 0, voo no 592. Está ingressando na aula. Boa noite, TAM 3170, ingresso taxiway Juliette, ingresso taxiway Alpha Report, antes da taxiway Juliette para ingresso no Grande Pátio. Boa, Alpha, antes de Juliette, TAM 3170. Luna 592 no solo 14, livrar direita 209. Luna 592, boa noite, táxi via Alfa, Kilo para o Pátio 3. Alfa, Salvador, Luna 9397, Luna 9397, aciona identificação, dispara 2500 pés, para Serra Vitor 366, ajuste mítico em Salvador. Thank you. aí a posição, por favor, no final 2, está encontrando o patinador. É, a infraero não me informou a posição, mas eu vou dar uma checada com a mesa. Só um instante. O 592 entrou em contato com um infraero. A mesma disse que o fiscal está indo aí para parte 3 balizar, é só ficar atento ao sinalizador. Passou 366 estabilizado, Tatra 520. 520 completa final RNAV, estou renovando 895. 895, até breve, Tatra 520. Até breve. O Gol 9397, estabilizado final RNAV, porta passando para a revista 366. Final do RNAV, porta passando para a revista 366, Gol 9397. Tráfego avistado, tudo autorizado, pistola 0, vento 1, 20 graus, 08 nós, 1015. Ajuste 1015, livre posto, pistola 0, tráfego 520.